aqui. Ben, prestem atenção. Eu sei que os nossos pais não estão aqui agora, mas eu sempre me lembro de uma música que a mamãe cantava pra mim. Pense em mim todo dia, faça o que eu lhe ensinei e confie em mim, pois bem eu estarei. Seja onde estiver, esteja frio ou calor, estarei sempre ao seu lado, amor. Seja onde estiver, esteja frio ou calor, estarei sempre ao seu lado, amor. Seja onde estiver, seja